Devido à bagunça da sala, a professora decide fazer uma prova oral com seus alunos. Muito bem, gente. Olha, o negócio é o seguinte. Eu quero que cada um de vocês me dê uma frase que tenha a palavra óbvio, certo? Todas as frases têm que ter a palavra óbvio. Vamos começar com você, Pedrinho. Professor, o carro do meu pai quebrou. Como ele não tem outro carro, é óbvio que ele teve que trabalhar de ônibus. Muito bem. Aí um bom uso da palavra óbvio. Vamos ver agora você, Zezinho. No meu prédio só tem um elevador. Como ele estava em manutenção, é óbvio que eu tive que subir de escada. Olha, muito boa frase também, além do uso da palavra manutenção, não é? Vamos agora ao Joãozinho, seu capeta. Fala. A minha avó pegou o jornal e entrou no banheiro. Como ela não sabe ler, é óbvio que ela foi cagar.